Stephen with a rose. In and out of the garden he goes. Country garden in the wind and the rain. Wherever he goes, the people all complain. Stephen prospered in his time. Well, he may and he may decline. Did it matter? Does it now? Stephen would answer if he only knew how. Boy. Ai, porra, tô sozinho em casa, mano. Boy, cadê você, mano? Boy. Fala mais alto aí. É, mãe. Tá. Mas então. Oi? Agora tá gravando. Mas sua voz ficou baixa de volta, cara. Ficou de novo baixa? Agora tá bom. Tá que pariu, mano. Fala perto do microfone, pô. Pô, mano, vende essa porra desse computador bichado aí é logo. É o seu microfone aí, que é do Doce, caralho. Cara. Microfone do Doce, pô. Vende logo esse computador bichado aí pro Gustavo aí, mano. Custa falar que nem homem, pô. Custa. Vende o computador bichado pro Gustavo aí. Fala que nem... Fala grosso, pô. Computador bichado. O cara quer vender o computador de 200 reais, quer vender por 3 mil, mano. Filha da puta, mano. O bagulho é fino, pô. Mas então, cara, fala aí. Bom, estamos iniciando aí mais um programa, né, mano? É. Depois então, boa aí, noite de uma era de extrema, uma era desértica, né? Muita coisa, mano. Muita coisa. Muita coisa, mano. Muita, eu não sei nem por onde começar. Total, cara. Já entrou em decadência, mano. O sonho acabou, cara. O sonho acabou, é hora de encarar. Senão o povo vai continuar iludido, essa é a grande verdade. Aquela história de Circo do Soleil lá virou essa política do pão e circo. Aí estão querendo iludir todo mundo. E não... Tá na hora da gente abrir o olho aí do pessoal. E com esse seu retorno aí à cidade de Santos, aí como é que você sentiu aí o clima? Ah, tá uma merda, né, cara? Negro, né? Uma merda, cara. Virou um esterco isso aqui, cara. Isso aí, Vila Belmiro, esses caras tão cheios de energia ruim aí nessa bosta, cara. Tô puto, viu, cara? Tô puto. Mas antes de descarregar aqui o meu... Ejacular a sua raiva, né? Ejacular minha raiva. Na cabeça do ganso, eu quero te perguntar aquele lance dos punks. Seguir a pauta aqui, a primeira coisa da pauta que eu fiz é o lance dos punks, né, cara? Queria que você... Os punks que não gostam de Grateful Dead, né? Os punks que não gostam de Grateful Dead, eu queria que você elaborasse um pouco em cima disso. A história é que outro dia eu tava... Um dos raros momentos aí que eu dou uma brecha do trabalho. Produzindo? Tá produzindo, né? A maquininha tem que produzir. Eu peguei, dei uma deitada lá, tava assistindo aquele programa lá da MTV, Top Top. Que é esse programa aí? É de entrevista, não? Ah, esse cara, não, sei lá, um programa de merda lá. Dizer que é só pra ficar, de vez em quando aparecem umas bandas lá e é engraçado. Daí esse pessoal, MTV, eles têm essa retórica punk de ficar metendo pau em banda supostamente sei lá, conservadora, né? É, né? Eles são antiprogressivos, né? São antiprogressivos. Eles acham que estão sendo revolucionários sendo antiprogressivos. Bom é Ramones. Bom é Ramones, cara. Então, os caras meteram pau lá em Grateful Dead, cara. Fiquei meio melindrado aí com isso. É ridículo. Fiquei irritado com isso. Essa retóricazinha aí. Mas esses filha da puta nem, nunca ouviram na vida. Saca? Os caras nem sabem do que eles estão falando. Eu acho que a gente tinha que fazer uma intervenção aí. Na Paulista aí, sei lá. Problematizar. Problematizar esse negócio? Eu resolvi aí desabafar com você e trazer isso daí. E agora eu tô trazendo a público. É foda, né? Esses caras nem sabem o que eles estão falando. Você, eu pensei que você ia ficar magoado com isso. Você como grande fã do Grateful Dead. Eu gosto, cara. Eu gosto bastante. Inclusive, a gente vai rolar um Grateful Dead hoje ou não? Ah, vai, cara. Eu tenho a minha... A gente vai rolar muito Grateful Dead, cara. Então, Grateful Dead será. Eu gosto muito do Blues for Allah, sabe? Uhum. Muito bom, cara. Então, eu adoro aquele disco, cara. Relaxante, de bem com a vida. Pessoas bem resolvidas, né? Fazendo música pra pessoas bem resolvidas. Eu gosto daquele lá, o Aoxo Moxo. Bom também. Bom também. Sei, é um desenho meio de um deserto, assim. Psicodélico. É, super psicodélico. Tu tá doente ainda ou não? Oi? Tá doente ainda? Eu... Não, na verdade faz aproximadamente um ano que eu não fico doente, cara. Ué, você não tava com HIV aí no sábado? É, porque eu tava cansado, né? Tá muito cansado. E pro Gustavo vir me buscar em casa, mas eu tenho que falar que eu tô doente, senão... Impressionante. Não vai? O cara não é capaz de fazer o ato de caridade. Mas por que tu não dirige, cara? Cansado, cara. Eu dirijo todo dia, velho. Sei. Sou obrigado a todo dia ter que dirigir o meu Astra, porra. Você acredita nisso, pô? Por que tu escolheu morar aí, cara? Você acredita nisso, eu pô? Acredito, todo dia que... eu todo dia tenho que sofrer na arma dirigindo o meu ato. Porra, mano. Ai, cara. Sossego, pô. Foda, viu? É um sossego aí, pô. Mas então, vamos falar alguma coisa do Santos aí? Essa merda de time. Quer começar pelas perguntinhas aí do Vitus, cara? Perguntinha do Vitus? Questão dos ouvintes? Vamos ver aqui. Deixa eu entrar lá. Acho que a gente entrou em decadência também junto com o Santos. não tem mais. Ninguém mais tá interessado. A gente caiu no esquecimento. Nossa, tem uma pergunta aqui, cara. Gente, esse blog tá cada dia mais lindo, mas não dá para trocar essa banda, não? Põe um cine, um restart. O quê? Um restart. Que é isso aí? Não sei, cara. Cine... É, essas bandas novinhas aí de... O Zemo brasileiro, eu acho. Tu nunca ouviu falar desse cine? Não, nunca. Juro por Deus. Dá uma pesquisada aí. Cine restart. Você não viu aquele vídeo dos emo revoltado lá, que falou que puta falta de sacanagem, etc? Não. Tu não viu isso, cara? Não, cara. Porra, digita no Google, então. Emo revolta dos emos. Não. É uma preguiça, mano. Deve ser uma coisa meio sem graça. Legalzinho, cara. Deixa eu ver. O que, que é emo, o quê? Sei lá, revolta dos emo, alguma coisa assim, cara. É um emo revoltadinho, mas era no show de uma dessas bandas aí. Ou Cine, ou Restart, enfim. Aí o cara aí tá pedindo: põe um cine ou um restart. Seria muito mais gostoso de ler ouvindo o som desses meninos talentosos. Que tal? Eu nem sei que banda que é. O cara mandou, quis mandar um post meio bem engraçadinho aí e não rolou, né, cara? Não rolou. Totalmente não. A falta de graça é gritante. Nossa senhora, não tem a magia do humor, mano. Zero. Nossa, teu... A única coisa que eu tenho a dizer esse cara aí é que o seu nível de humor no sangue é zero, cara. Zero. Você não tem talento pra isso daí, não, cara. Na verdade, para de ouvir isso aqui, cara. A gente não é, desencana, cara. Mas sai daqui, sai da minha casa. Desliga. Desliga. Sai já. Essa porra aí. Sai já da minha casa. Ademar, tu é babaca pra caralho, hein? É... Fala que eu acho que achei louco que a pergunta fala de trocar essa banda. Que banda? Como se a gente tocasse uma banda só. O San Vitus, né, o caralho? O San Vitus? É. Não, mas porra. Tu não entendeu? A gracinha foi essa aí. Não, será que o cara é tão burro que ele não... Ele achou que era tudo San Vitus? Marcos, a boa, mano. Deve ser um dos seus amiguinhos aí que veio querer fazer uma graça aí, acho mano. Acho que não, cara. Acho que é seu. Vai fazer uma graça com você. Não, tá, total tua cara isso aí. Cara, teus amiguinhos, meu. Fala pros caras não entrarem pra não chegar mais perto de mim. Hoje eu vou rolar uma banda, aliás, você vai amar, cara. O quê? Aí você deve conhecer, é uma banda instrumental que chama Supernaut. Não conheço. Sério mesmo? Você não conhece? Acho que não. É uma banda... É, acho que é de 74. Uma banda... britânica. Boa. Tem esse nome sugestivo aí. Mas tem a ver o som? Tem, pra caralho, só que é instrumental. Porra, 74? 74, cara. Caralho, 74. Nunca nem ouvi falar, rapaz. Pô, pensei que você... Ah, deixa pra lá, velho. Deixei passar essa, cara. Vou fazer deixa aqui. Eu passar essa daí, cara. Acho que você tá inventando isso aí, hein. Ouvindo a parada agora. Tu tá inventando essa porra aí por causa daquelas histórias que a gente tava contando no sábado, cara. Qual a história? Aquele lance lá de inventar a banda. O cara falar que tinha ouvido. Aliás, conta de novo lá isso. Eu nem sei. Pelo amor de Deus, velho. Não, nem sei, velho. Como não sabe, pô? Você tava falando outro dia aí. O quê? Qual a história? Deus. Não, você tinha contado aquela história lá do... do... Se você conhece uma banda aí que chama... É, teve aquela outra lá, do cara que inventou no, o nome da banda, mano. É, era um... Ele viu um remédio lá na casa do cara e... Perguntou se ele conhecia a banda, sei lá, Polaramine. E o cara conhecia o bagulho, falou de um compacto obscuro e tal. Mas, pô, não, quem contou uma acho que foi o Google, cara. Do cara cantar a música junto e o caralho. Mas você que contou. Ah, essa daí fui eu. Essa daí fui eu. É. É, essa daí pra galera descoladinha que andava comigo dos anos 90, aí todo mundo conhece porra, essa história aí. Cara. Ah, é? É. Que a gente inventou um nome. Clássico, a história é clássica. Que a gente inventou o nome de uma banda, que era um cara super mentiroso lá que andava com a gente, e a gente decidiu finalmente desmascarar ele. É legal. Um ato de justiça. Ele era um... É, você tá ligado, né? Esses gordos mentirosos de colégio, né? Oh. É, o cara todo cheio, não, eu conheço, não sei o quê. Tipo, várias bandas que não tinha... Você não tinha possibilidade de você ter os discos, né? Sei. E o cara tinha tudo, né? É. Do Hendrix, eu lembro que ele falava várias coisas do Hendrix, um bagulho muito gordo. Daí... A gente chegou e falou, porra, mano, tem aquela banda lá... dos anos 70, né? Chama Low. É esse papo que eu te contei, né? É, exatamente. Meu, daí o cara ficou eufórico. Eu tô ligado, essa banda. Não, você tá ligado que tem aquele som lá, mano. Que tem aquele som lá, low, low, low. Daí o cara meio começou a cantar junto, louco. A voz de gordo é animal, cara. Eu lembro que a gente pegou, puta, eu amigo meu, que a gente destruía, né, cara? Que é o finado Carlos, né, mano? Você conhece, conheceu? Finado? Ele faleceu? Oi? Ele faleceu? Não, mas o cara... Sumiu. O cara renasceu, né? O cara renasceu. Mas daí eu lembro, ele pegou e falou, ah, você tá ligado, né, cara? Tem aquele outro som lá. Só que daí ele começou a fazer o mesmo ritmo do London Calling, né, do The Clash. Sim. Só que daí ele mudou a letra. Tinha um negócio meio low calling. Então que começou a cantar junto, low calling, tipo the former. Ai, porra. Paradise waits on the crest of a wave of angels in flame. She has no pain. Like a child, she is pure. She is not to blame. again. Got my chips cashed in. Keep trucking like the doodah man. Together, more or less in line. Just keep trucking on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means, and just won't let you be. The cats that you meet on the streets become true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doodah man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. You know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame. Drugging up the buffalo and thinking you got to mellow slow. It takes time to pick a place to go. And just keep trucking on, on, on. Staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel. But if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street. Sit up like a bowling pin. Knocked down, it gets to wearing thin. It just won't let you be. Like hanging around and you like a travel. Get tired of traveling, you want to settle down. I guess I can't revoke your soul, but trying. Get out of the door, light out and look all around. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Occurs to me what a long, strange trip it's been. Trucking, I'm going home. Whoa, whoa, baby, back where I belong. Back home, sit down and patch my bones and get back trucking. I'm on. Sabiado aí com essa história do Didio. Pô, fiquei melindrado, viu? É. Mas por quê? Você acha que ele tá muito sensível? É, pra mim isso daí é um sintoma aí, denota que tá. Aquela merda lá deve estar tá um caldeirão. A coisa deve estar tá feia lá, viu, mano? É, o cara não quer ficar, o cara não quer nem ficar. Qual que foi a última notícia que tu leu? Que ele tinha. É, que ele não ia mais rescindir o contrato. Mas aí na sequência ele deu uma entrevista. Acho que você deve ter visto. Deve ser. Falando que. Tá voltando pro Pará. Que ele tava revoltado aí, que ele não foi utilizado e que ele ia abandonar essa merda aí, que não ia ter jogo de despedida nenhuma. É, eu vi isso aí. Que ele tá indo embora e que ainda Revolta, e revolta, mano. que é indiferente ele ter o contrato rescindido ou não, porque ele tá indo pro Pará essa semana que vem e não pretende voltar mais pra cá. É, vai lá no, na fazenda de rato dele lá no Pará. Vai ordenhar os ratinhos dele Pará. lá. Porra, sabe, para com isso, né, cara? O cara tá. Tá, calma aí, mano, sabe? Vai dar ataquezinho, pô. Mas Eu imagina o que sinto tá que no rolando naquela. início, inicialmente, era pra ele trampar no Santos, cara. Era pra ele, era pra ele ter sido olheiro, né? Olheiro no norte, cara. Sabe, o cara já tinha parado a carreira e o cacete. Com certeza. Essa ideia aí dele vir jogar é uma coisa desse ano aí. Bem depois das eleições, de tudo aquilo lá. É, Que aí então. começou essa historinha, quando tava chegando perto do Campeonato Paulista. Aí o cara ainda tá em forma, não sei o quê, pode jogar ainda, etc. Mas eu não sei não, viu, cara? Eu acho que isso aí indica. O cara não aguenta mais é o Dorival, viu, cara? Esse Dorival Júnior, você não tá. Você tá resistindo à ideia, mas. É, acho que o Dorival, A gente tem que se livrar desse cara. ah, ele tem um mérito lá, cara. Ele Qual? deu, ele limpou aquela merda lá, Que limpou? Não limpou nada. Esses aquela caras já estavam latrina lá, saindo. mano. Quem Ele limpou limpou. aquela latrina, meu, tirou Fabão, Cleber Quem Pereira, cara, limpou. limpou. Vamos ser justos, cara. Quem limpou foi o eleitor do Santos, cara. Que votou lá pra tirar o Marcelo Teixeira. Inclusive, o Marcelo Mas Teixeira perdeu porque ele usou esses caras aí apoio político. E aí, como os caras viram a chance de realmente se livrar deles. Mas, pô, o Dorival pegou o time limpinho já, pô. Quem que Não, ele mandou pois é. embora? Então é isso que eu tô falando, cara. Então, ele não limpou nada, velho. Ele pegou o time Sério, eu tô limpo. falando que, cara, você mesmo acabou de colocar o pressuposto aí do treinador que entrasse era o cara que tinha que executar o trabalho sujo. Ele foi o cara que executou isso Não, aí. ele não executou nada, velho. Os caras Executou já tinham sim. saído. Os caras já tinham Executou saído. sim. Falou você não. Quem que ele mandou embora? Quem que ele Falou falou? você não, cara. Quem que ele falou? Meu, o cara teve pulso firme agora pra, meu, pegar e falar, olha, Brum, vai pra puta que pariu. Não, aí que tá, ele colocou o Brum de capitão, velho. Aqui não. Ele botou o Nem Brum de isso, o cara capitão. não sabia, pô. Ó, Nasser, sério, cara. Bota a mão na sua consciência. Pensa bem, quem que ele mandou embora? Ele não mandou ninguém embora, cara. Pô, mas quem que você quer que entre? Tá bom, quem que você quer que entre no lugar dele, técnico? O PC Guzmão? Eu quero o Sérgio. Sérgio Guedes, cara. Puta. Goleirão do Santos nos anos 90. Identificado com a camisa. Esse cara aí vai botar ordem na casa, cara. Ah, se fosse pra botar um cara, eu botar o outro Sérgio lá, o do Santo André, cara. Sérgio Soares. Aquele cara é legal também. Então, aquele cara é É. bom, cara. Aquele cara é bom. Pô, o cara é duro na queda, pô. Eu admirei ele naquela final lá também. O cara É. Pô, o Dorival tá atrapalhando, velho. É, eu suspeito que ele vai ser muito breve ser o técnico do Santos. O do Santo André? É, Mandou a pedida, cara. fica registrado aí, cara. A sua previsão? É. Depois que a gente perder a Copa do Brasil, ele vai. Depois que perder a Copa do Brasil, ele entra. Mas aí você ainda tem esperança que vai dar pra ganhar Ah, alguma daí é o coisa? novo Santos, né? Não, olha, o que você tem que. Que É, o que esses caras você vão tem tudo que. Você, embora também, né? não, então, o que você tem que botar de vez na sua cabeça é que, cara, a magia aí do Campeonato do Paulista, cara, o Santos que parou o mundo, acabou. Ah, isso eu tenho em mente. Né? Porra. Isso aí eu tenho. Acabou, em mente. Sabe? Então põe o pé no chão, cara. Não, meu pé tá no chão, cara. Você tem que mandar esse recado. Sabe, você vive essa porra, essa fantasia na tua cabeça, cara. Não tem, cara. Não tem. Tem que começar tudo de novo, cara. Sabe, a vida é assim. Sabe, não é pra sempre as coisas, mano. É, mas eu tô putão, cara. Eu quero mesmo que mude. Quero que esse ganso vá embora. Tô puto com esse cara aí também. Então. Ficaram gritando o nominho desse filho da puta, agora o cara tá se achando, mano. Explica aí a razão do seu descontentamento aí pro ouvinte. A razão do meu descontentamento, ela vem crescendo, não é um... Isso aí que aconteceu recentemente foi um estopim, mas ela tá... Porra, o Ganso, ano passado, o cara tinha acabado de subir da base, sei lá. Quer dizer, ele subiu uma primeira vez da base, foi queimado e tal, voltou pra base. A segunda vez que ele subiu, o cara fez uns 3 jogos, já tava falando de jogar em Milan. Tudo é falar, tudo é... Não, jogar no Milan, blá blá, Europa, dando entrevistinha de Europa, beleza. Isso aí é normal, né? Todo jogador tem isso em mente mesmo. Os caras idolatram a parada, foda-se. Mas, porra, o cara me vem num programa de um São Paulino. E fala pro cara, quando perguntado se teria alguma restrição quanto a outros clubes, caso voltasse ao Brasil, ele responde que não, de forma alguma, logo ali de supetão. Porra, vai tomar no cu, né, caralho? Tem que falar que dá preferência pro Santos, porra. Os tensões são outros. A gente tira o cara lá da porra do Pará, o filho da puta dormindo em rede, comendo rato, castanha, lá naquela porra, aquela palafita lá, com os pais adotivos dele, porra. E o cara faz isso, mano. A gente dá educação pra ele. Paga a escolinha dele, paga os livrinhos dele, a mochilinha dele, o caderninho dele, a canetinha dele, a comidinha, tudo, a casinha nova dele aqui. O filho da puta faz isso, porra. Facada nas costas agora, porra. Bastardinho. Vai tomar no cu, porra. Caralho, fiquei puto. E o pior é que nem saiu do Santos ainda. E fala um troço desse, cara. Absurdo, cara. Absurdo. Mas os tempos são outros hoje, né? O quê? Quanto a jogadores? Cara. Pelo menos mantém a aparência, porra. Vai, espera sair do time. Depois que for lá pra porra da Europa, aí vai lá assinar com outro time. Assina, foda-se. Mas, pô, o cara tá jogando no Santos e começa a falar de jogar por outro time, caralho. Porra. Hoje o mercado, ele tomou o interesse do jogador pelo clube. Vai tomar no cu, porra. Fico puto. O amor, mano. O amor deu lugar ao dinheiro. De ambição. Você tá falando do Santos aqui, cara. Então, cara, tô falando isso, mano. O Santos, infelizmente, é só mais um exemplo aí de que tem que mudar o sistema. Revolução? Senão... Revolução, aí, cara. É foda. Senão vai ser sempre isso, velho. Você tá fazendo sua jantinha, hein? Eu já acabei de terminar aqui um lanchinho. O que você comeu, é? Eu fiz só um lanchinho, já tinha jantado, né? Eu fiz só um lanchinho aqui, um... Um lanchinho leve, né? Um leitinho com... De noite é bom fazer um lanchinho leve. Então, um leitinho com ovo maltine, né? E... Um caju. Cajuzinho? É. Ah, gostoso, cara. Bem bom. Mas o doce, cajuzinho? Bem doce, é. Mas o doce, cajuzinho, não, doce? Não. A fruta, um caju. Não, um doce caju. É meio estranho comer caju puro assim. Não, é gostoso, cara. Precisa aprender a apreciar. Fica com a boca amarrada. Coisa de bom, não sei lá. Coisa do pessoal do interior. Mas vamos. Ai, ai. É litoral, você sobe na árvore também? Que é litoral, manezão. Você sobe na árvore que também? É o coração dessa merda aqui, pô. Você sobe na árvore e fica comendo manga também? Subi muito, viu, cara? Só do Mato Grosso, você sabe, né? Minha família. Você tá falando sério? Tô. Todo mundo veio no Mato Grosso. Eu sou a primeira geração de Santos. Ah, tá. Quem vai falar mal agora? Lugar bonito lá. Você já foi? Você já foi? Não, cara. Descreve pra gente um pouco como é que ela... É, tem uma cidade chamada Bonito, muito bonita. É. Ela tem uns rios, estalactite. Tem umas cavernas lá que você entra. É bonito, cara. Digita aí no Google. Bonito. Chama a Gabriela aí, leva o Fabrício. Vai ser um puta rolê família. Legal, cara. Sem brincadeira. Mas tem um mínimo de civilização lá ou não? É natureza. Natureza selvagem. Igual ir pra África. África. É. Que nem a Copa da África. Exatamente. O dia que vai ter jogo no Mato Grosso lá na Copa de 2014, tu sabe não? Não, né? Acho que não, cara. Se tivesse, ia ser igual aquele lance lá da Nigéria lá, de pisotear, os caras sendo pisoteados pra entrar, derrubaram o portão lá, as hordas. E me diz uma coisa, você gosta de Cuiabá? Não conheço, cara, mas deve ser ruim, deve ser bem ruim. Acho que Cuiabá vai ter jogo da Copa, hein, cara. Vai ter jogo, cara. Vai ter jogo da Copa. Grande Cuiabá aí, o nosso salve aí pra esse lugar lindo aí. Os ouvintes aí de Cuiabá, um forte abraço. Forte abraço aí. Eu imagino que essa transmissão de rádio deve estar chegando pra vocês aí no ano de 2050, né? Um pouquinho só que demora aí pro sinal chegar, né, cara? E pra tecnologia, né? Tu nunca foi pro Centro-Oeste, nada? Não, cara, eu acho um lugar... Não, eu acho essa parte aí do Brasil, eu nem considero, assim, nas minhas andanças, cara. Nossa, cara, Brasília, com todo respeito, cara. Brasília é um absurdo, cara. Com todo respeito. Brasília é um absurdo. Você já foi pra lá? Já fui pra Brasília, cara. Não Cuiabá, mas Brasília me impressiona. Como chega a revoltar, como o ser humano, você pode ver gente vivendo num ambiente daquele, sabe? É degradante. É, já escutei muitos testemunhos comovente mesmo. Cara. É degradante. Eu olhei um dia e vi um bicho, tinha um bicho assim, mexendo no lixo, sabe? E o bicho chafurdava, procurava comida. E depois de um tempo eu reparei que não era um bicho, era um homem. Um ser humano. Um ser humano. Um ex-humano. Um ex. Então... É triste isso, velho. Um negócio assim... Revoltante. É absurdo, cara. É um absurdo e... Bom. E aí, a Copa, cara? O que você tá... Tá animado? Eu tô... Não, na verdade... Que agora eu tô... Nessa época de Copa, os caras estão falando muito mais, né? Tava vendo a ESPN aqui. Que você gosta bastante. Seu gordinho favorito estava lá? E eu queria... O amigão? O amigão. We'll be right back. você tá com uma voz meio de rádio, cara. Minha voz é assim mesmo. Não, não é, não. Eu tenho uma voz de locutor. Não, tá diferente agora. Tá distorcida. Tá melhor? Ah, acho que dá pra gravar agora, cara. Dá pra entender o que você tá falando, pelo menos. Mas então... Então fala aí, você tava discorrendo sobre ESPN. Ia falar pra você o que você tá achando aí do fato que os caras se consideram esse bastião da ilustração contra a alienação da Globo, da seleção do Dunga, disso e daquilo. O que você acha disso, cara? É uma grande hipocrisia, né? Fala mais alto. Uma grande hipocrisia. Hipócrita. Muito hipócrita. Por quê? Porra, mano, você não tem vontade de dar um socar lá o PVC, mano? Ele? Um pouco, cara, um pouco. Aquela carinha dele, mano, aquela boca, cara, é foda, mano. Ele faz a diversão aqui em casa, mano. É, pessoal, por quê? Porra. Ah, quando a minha senhora vê, minha companheira vê ele, né? É só risada, né? Porque ela acha ele bizarro. É, cara, e é muito bom ver do ponto de vista da mulher, né? É. Que é ponto de vista mais extremo, né? Da humilhação. Ficou perfeito agora a sua voz, finalmente. É. Fala aí, ponto de vista. Alô. Da mulher. Tá animal agora. Ponto de vista da mulher. Ponto de vista da mulher é o suprassumo da humilhação, né? que ela fala? Não fala nada, cara. Ela dá risada na cara dele e fala que ele tem uma cara engraçada. Né? Estranho. Cara, já cara é o suficiente. O cara que fala estranho, né? O cara que fala estranho. Fala é aquela solenidade nerdesca lá de sabe-todos, tá ligado? É foda. Meu, o cara que eu acho mais engraçado é aquele cara do Doentes por Futebol, Loucos por Futebol. Sabe aquele programa? Sei, que eu acho chato pra caralho, mas chato sei. Pra caralho, aquele cara... Caralho, mano. É, caralho. Nossa, aliás, ESPN é meio um... É uma espécie de ditadura nerd, né, cara? É foda. Mas esse cara, ele tem cara de nerd. Ele parece o Jim Carrey, cara. É, Celson Zetti, não? Um corintiano que tem eu lá. Eu sei, insuportável esse cara. Caralho, ele fala meio com a língua presa. Caralho. É, esse cara é foda, mano. É, Debbie Lloyd, o bagulho. Brutal. Mas, que... Mas tu vai estar torcendo pra seleção, não? Brasil. Seleção brasileira. Você vai torcer pra seleção brasileira? Pô, cara, em nome dos velhos tempos, eu vou assim. É. Quando era bonito torcer pra seleção. Você acha que... Respeitável, quando era respeitável. Agora não é mais. É, já meio qualquer coisa, né? Mas... Você lembra da Copa de 90? E a Copa de 86, você lembra? De 86 lembro bem pouco, mas eu lembro alguma coisa, cara. Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 30, cara. Engraçado, você lembra pouca coisa. Eu lembro pouca coisa, mas eu lembro. Eu tinha 7 anos de idade, velho. Acho que naquela época você não gostava muito de futebol, será que... É, eu achava que era alienação do povo. Eu cresci numa casa marxista, sabe? E lá minha mãe... Rolava Spit Boy desde que eu nasci, cara. Eu não lembro. Eu lembro do Araken, lembro de algumas coisas, assim, mas... É. Falar que eu lembro pra caralho, eu não lembro pra pô, caralho. Mas você não lembra do dia dos pênaltis, pô? Lembro. Você lembra do Zico? Lembro do Zico, lembro da tristeza, dessas coisas todas, mas... É. Memória não é tão viva quanto das outras, né? Mas eu lembro de alguma coisa, assim. Você lembra bem? Lembro bem, cara. Que ano você nasceu? 77. 77, por isso, né? Sou um pouco mais velho que você, cara. É. Aí fica fácil. É. Mas aquela época era... naquela época era legal, né, a seleção, cara. Era foda. Diferente. Era bruto, mas... 90 era legal também. É, daí 90 começou a... 94 você já não curte? Cara, eu... eu curto mais quando ganhou a seleção. Meu, eu e uns amigos meus aí... Mas bom, eu, o Carlos, o Renato, a gente foi pra... A gente foi pra Paulista, cara. Comemorar? Nossa, cara, foi foda, mano. Quem tinha visto lá na minha casa, na casa dos meus pais, tinha visto a final. E... daí depois a gente foi pra lá com aquela... com a nossa indumentária punk lá, então. Para protestar. Cara, eu lembro, não, eu lembro que tinha. Cara, foi. Eu lembro que tinha uma história tão bizarra esse dia que eu esqueci tudo, cara. Mas eu lembro que tem vários causos aí de treta. A gente vendo treta, assédio. Caos, né, cara? É, eu gostava muito do Branco, cara. Gostava dele também. Eu gostava muito do Branco. Matou um. Mas eu lembro todos os jogos. Pra você ter ideia, eu lembro todos os jogos de 94. Cara, 2006, eu só lembro do da Inglaterra. 2002, eu só lembro do da Inglaterra. Ah, 2002 eu dormi, cara. Te juro por Deus. Muito tarde. Eu só lembro do jogo da Inglaterra. É, eu não lembro. Não, eu vi todos, eu vi todos, eu cara. Eu não vi tudo, não, cara. Dormi em vários. Cara. 98 eu também lembro, também foi legal, tá? 2008, 98. 98. Teve o... tinha o Giovanni, né? Pô, clássico lá com a... com a Holanda lá, aquele jogo foi foda. Peraí, o da Holanda de 94? 98. Não, os dois, né? Teve 98 e 94 com a Holanda. De 98, quanto que foi? Ah, não lembro o placar agora. Foi um jogo brutal, hein? Você lembra o placar de 94? 94 foi 3x2. 2x1, 3x2. 3x2. Gol do Branco de falta, cara. É, então. Desviou na barreira, fodido. Nossa, ela tá dando muita risada agora. Eu tava lá assistindo o ESPN Nerd lá e o... e tinha um especial, não sei se você chegou a ver, cara, que chama... uma coisa meio confrontos históricos, uma coisa... rivalidade histórica, acho que é isso. Sim. Daí, tava passando bem o Brasil e... Brasil e Argentina. E tava naquele... os caras tão relatando aquele episódio lá do... que o Maradona... deu água com... que deu água com... pro Branco, né? Mas esses caras são muito bons, né, mano? Ele rachando o bico e falou, toma, bebe água! E o Mongo vai e bebe, né? E fica todo indignado depois. Isso que eu gosto de Argentina, né, cara? Puta, Argentina é... nossa, é um bicho traíra pra cacete. Ele é filha da puta cobra do cara. É um povo errado, né, cara? Ai, mas pelo menos os caras não perdem a... não perdem a risada, né, mano? Tu viu? Perde... aquele cara lá falando que vai dar o cu pra quem fizer o gol do título. Onde você viu essa merda? O quê? Tu não viu isso? Não, cara. Um velho, de uns 60 anos, sei lá, um ex-técnico aí, ex-dirigente. Nem sei o nome do cara, o Bilardo, acho. Era técnico da Argentina, falou, deu uma entrevista, tem vídeo, inclusive. É, falando que dá o cu pro cara que fizer o gol do título da Argentina. Ah, o cara é viado, né? Dá o cu, falou que fez um exame de próstata e que vai doer, mas que ele vai dar o cu pra quem fizer o gol. Não tem pinta de viado, não, cara. Mas deve ser, sei lá, né? E... pera, dá uma segurada aí que eu preciso atender o telefone aqui. Santos, tem mais alguma coisa pra falar do Santos, não? Acho que não, cara. Esse filho da só puta. A previsão aí de um futuro negro. Bando de filha da puta, cara. Agora tá cumprindo o ciclo vital, né? Foda. Começou com né, grande exuberância e vitalidade, né? Exuberância e vitalidade, e agora chegou a hora do caos, do sono. Foi o grande canto do cisne. Tu acha que vai sair alguém aí no meio do ano? É o Wesley. Você acha que o Wesley sai? Wesley sai e chega a ser Roberto. Pode marcar aí. Pode marcar. Só ele que sai. Eu acho que sim, cara. E você acha que mesmo mantendo a equipe toda, o futuro será negro? Negro, vai ser pelo menos, na melhor das hipóteses, vai ser diferente. Mesmo se vier o Zé Roberto? Mesmo se vier, sobretudo se vier ele, acho que vai mudar um pouco o perfil do... Pro bem ou pro mal? Isso daí, só Deus sabe. Como eu não sou Bidu. Será um pouco. Não dá pra saber. Será um pouquinho. Mas dá pra se antecipar através de uma boa. Um bom encadeamento causal aí dos fatos. Bom, se foda esses filhos da puta também, cara. Tão me tirando do céu. Foda, sabe? Esquece o filé de futebol, cara. Que você vai rolar? O que a gente vai rolar já aí? Já deu aí, mano. O que a gente vai rolar disso? Vamos mudar essa porra desse programa, velho. Vamos falar do quê, cara? O que você vai rolar de som aí, cara? Vamos fazer umas entrevistas, cara. Vamos reviver o Mark Experience. Vamos, do programa. Liga pro Gustavo que marcou época aí. Liga pro Gustavo aí. A gente só entrevista ele, né? Alô, próximo Gustavo? Programa, entrevista com o Gustavo. Alô, Gustavo? O cara é que a gente não tem perguntas. O cara simples. Não, trabalhador. Próximo programa a gente traz. A gente vai fazer ao vivo, né? Minha próxima ida aí a gente faz. Ah, é, não, é ao vivo. Vai ser fodido. É foda. Mas daí eu acho que vai entrar mais no contexto do finado, do macaco, né? É, macaco. A gente vai ressuscitar ele por sua causa. Macaco Spirits. É, daí você toma de vez o lugar do Gustavo. Né? É, demorou. A gente dá um kick lá e acabou. Reformula a parada toda. Mas então, o que a gente vai rolar de som aí mesmo? Além do Great. Então só Grateful Dead. Espera só um pouquinho. Vai lá. É. Fala. Só pra fechar aqui a pausa do programa que eu tinha incluído aí sem você saber, pra pegar você de surpresa. Os nerds? Eu queria fazer um apelo aí público, né? Pra que você fosse com a gente no show do Cornelis. Eu queria que você soubesse que pra gente é muito importante que você esteja presente. Eu sei. É. Vou pensar com carinho nisso. Vamos fazer uma forcinha, né? Vamos. O que você acha dessa vinda do Cro-Magnon aí? Professor ou não? É, não sei não, viu, cara. Tem o John Joseph, né? Só ele já vale. Ele é foda, cara. Ele é foda. Aquele livro dele lá é mágico demais, cara. Dá um relato aí sobre a sua experiência, que eu sei que é muito intensa com esse livro. Bom, chegou a ouvir ele, não? Já, lógico. Eu ouvi duas vezes seguida, cara, viajando de ônibus. Voou, não vi a viagem passar, cara. O negócio é um épico. Dá pra fazer um filme de 3 horas, velho. Era uma vez na América, com o John Joseph, cara, porque é maravilhoso aquilo lá. A vozinha dele é foda. Muito bom, cara. Eu achei legal que no final ele fala aquele lance de mandar o livro Você que tava me falando também, né? Do quê? Ah, não. Você comprou o livro mesmo ou não? Não, não. Só baixei aqui. Alguém me falou que comprou o livro dele. Eu tava conversando sobre. Porque no finalzinho ele fala que se você escrever pra ele, ele manda um exemplar do Bhagavad Gita. Pô, animal, cara. É, basta escrever pra ele, sem cobrar nada. Ele vai mandar um livrinho pra você, porque ele acha que é o livro fudido. É. Que vai... abrir sua mente. Você lia esse negócio ou não, cara? Naquela época que você usava aqueles Kant e tal. Que eu era Krishna? É. Lia, lógico. É. E concorda com ele? Vale a pena, cara. Eu sou um grande apreciador aí da... da cultura... oriental. Cultura oriental, budista, Krishna, né? Schopenhauer. É, esse lado aí, esse lado já foi, já. Esse lado o quê? Esse lado do japonês aí, chinês da cultura aí é legal, cara. Tanaka, né? Ô, Tanaka! Tanaka! Tamo com a tua mulher aqui, Tanaka! tinha vários Tanaka. É legal, é legal pra dar um equilíbrio na mente. É, né? Entre a mente e o corpo. Nossa, aliás, deixa eu falar essa. Outro dia eu fui lá na... acho que na faculdade mais horrível do estado de São Paulo. Que é a Federal lá de... é a Federal de São Paulo, que é em Guarulhos. Nossa. No meio do lixo? Oi? No meio do lixo? No meio do lixo. No meio do lixo. É um lixão, né? É, foda. E aí? Daí eu tava sentado lá, que eu fui ver lá uma conferência. E eu tava sentado na sala e eu vi um... eu vi um desenho que eu pirei no quadro. Tava um Yin Yang. Tipo, sabe, na cortiça, que não dá pra tirar. Só se você arrebentar a cortiça. E aí? Era feião o bagulho? Eu tava assim, tamo em Yang. Embaixo tá escrito o Hegel. Ai, mano, puta, eu adoro o povo, cara. Eu adoro o povo. Puta, burrice é uma coisa assim. Puta, é um tesouro, né? Burrice é um tesouro. Nossa, tem carinho, cara. É arte, né? Nossa senhora, assim você tem. É, que daí é dom de a possibilidade da risada, né? É que na verdade, arte boa é arte burra mesmo. Exatamente. É a burrice que faz a boa arte. Exatamente. Gente que é inteligente não faz arte. Porque não... piadinha inteligente? É. Não flui a parada. Amor de Deus. A arte, ela... ela emerge da burrice, né? Essa energia criativa, esse dom maravilhoso. Por isso que o brasileiro é tão bom nisso aí. O grunhido do macaco, né? O uivo do macaco. É, o bom e velho humor do escritório. Ué, bom, então você vai tentar ir no show, né? Vou comparecer, cara. Quer, vou tentar comparecer, né? Não sei, vamos ver. Bom, tá de pé lá, hein, cara. Se quiser, eu... você vem me buscar. Eu dou um balão aqui no Dia dos Namorados e... vou pra aí, pego você e... pego você e mais quem quiser entrar no carro. Aí. Legal, legal. Vou pensar com carinho mesmo. A gente vai dar um tibum lá na... dar um tibum lá na Praia do Tombo. Canal 4 ali. E... toma uma ducha, né? Toma uma ducha, importante. E, mano, e vambora, cara. Já era. Vaza pro show. Vou pensar com carinho nisso aí, cara. Você acha que eles vão tocar as nossas músicas preferidas? Acho que sim. Acho que vão tocar aquela porra inteira lá. Tem que ver se eles vão tocar... o Alfa Ômega. É, aquela... é, eu tô falando do Alfa Ômega. Eu também, então. Vão tocar a porra inteira. Tem que ver se vão tocar as do... Age of Quarrel, né? É secundário. Age of Quarrel? É. Ah, mas qual disco você gosta mais? Não é o Alpha Omega? É o Alpha Omega, isso que eu falei. O Age of Quarrel é secundário. Depois vocês vão tocar aquelas merdinhas lá. O Alpha Omega tem que tocar inteiro. É. Não, não fala isso nem de brincadeira, velho. Fala isso aí. Grande disco, grande banda, cara. Todo dia eu dou uma escutadinha lá no We Gotta Know antes de, de entrar na minha aulinha de alemão. Ah, é? Dá uma embalada? Dá uma pilhada lá. Foda. Não, acho que o show vai ser bom, cara. Acho que vai ser bom, sim. Apesar de não ter o Harley, vai ser bom. John Joseph é foda, cara. Ele vai. Ele é um puta frontman. É, fica assim, exatamente sem o lado do barango, mas o lado barango e atraente, né? Tu vai dar uma mochada lá, não? Um desfalque importante. Cara, depende de quem tiver comigo aí, mano. É. Se você tiver comigo, com certeza, cara. Com certeza, cara. We'll be right back. mistério. Mistério. E, mas vamos aí os sons, cara. Fala aí, cara. Então, vamos aí. O que, que você tinha separado hoje aí de especial, cara? Se for... Eu gostaria de rolar a primeira do nosso bloquinho Grateful Dead, que vai abrir a parada. Eu vou rolar a primeira do Blues for Allah, que é a... Caralho, esqueci o nome daquela música. Help on the Way. Help on the Way. Eu vou rolar Help on the Way no nosso bloquinho Grateful Dead. Tá. De Grateful Dead, eu gostaria de rolar um som que marcou muito aí na minha infância, que é o... Na época que eu... Você tá ligado, né? Que eu escutava punk em 1982, né? Nessa época eu também gostava de Grateful Dead, sabe? Você tava sempre na contramão, né? Eu tava sempre... Em 1982, quando eu escutava punk, tinha uma música... Eu escutava punk e... E aí? Você tá ligado? Tô ligado, pô, tô ligado. Pera aí. Espera só um pouquinho. Tá olhando no computador. Daí eu guardo com muito carinho no coração um som que chama Trucking. Trucking. Clássico, né? Maravilha. Grateful Dead, você deve conhecer. Espero que você conheça. Opa, é do. Daquele disco lá do. Você acabou de falar aquele nome complicado lá. Não, cara. É, tem no... Eu tinha no Skeletons from the Closet, né, que era aquele... Que era a coletânea lá. É do American Beauty. Eu tenho esse disco aí, em vinil. American Beauty, exato. Fudido esse disco. Não, mas o American Beauty, ele não é ao vivo? Não, tem... estúdio. Não tinha isso, cara. Tinha um lado que era ao vivo e um outro que... Na minha cabeça, não. Eu acho que é inteiro... Será que eu tinha? Será que tem? Sei lá. Ah, é, então, eu tinha numa coletânea, cara. Que era aquela da caveira lá. Sei. O Skeletons from the Closet. Tô ligado. E... Da banda, né? É animal, né? Você lembrou do som? Aham, uh-huh. Fudido. É, então, cara. Som... Então um bloquinho Grateful Dead com esses dois sons. E depois? Bom, vamos ver aqui. Você vai querer rolar um Supernaut, não? Sim, claro. Separei um som especialmente foda aí. Você vai pirar nisso daí. É, foda. Pera aí, cara. Eu preciso de uma pastinha aqui. Pastinha... Vitus. E o som chama Keeper of the Keys. Keeper of the Keys, do Supernaut. Supernaut, banda fodida aí, de certo. Doom, provavelmente a primeira banda de Doom do mundo, e de 74, e pelo que me consta aqui, depois a banda ela virou New Wave. Olha só. Eita, olha só. Que coisa, hein, rapaz? Impressionante. Que coisa. Eu vou complementar esse seu... Você tinha já em mente o que você queria mais, não? Nesse tinha. Bloco aí. Não, no bloco Supernaut. Você bolou um bloco inteiro? Não, cara. Eu tinha colocado só o Supernaut. Ah, tá. Tinha uma outra banda. É, tinha feito... Pensei em fazer um bloquinho... É, 70 aí. Doom 70. Alô? Tá ouvindo? Tô te ouvindo. E a banda chama Bad X. Não sei se você deve conhecer essa porra. Como é que escreve? B-A-D-A-X-E. Que nem o Golden X. Ah, Bad X. Golden X. Ei, porra, acho que eu não tenho essa merda aqui não, tá? Ih, mano, você tá meio defasado, hein, totalmente, mano? Totalmente, cara. Totalmente. Tá bem defasado. Bem cara. Defasado. Bom, essa banda aí, pelo menos esse disco é de 77, esse som chama Set Me Free. Sou um animal que eu já posso adiantar aí pros curtidores de Doom. Doom, coisa meio Black Flag, essas coisas assim, que é meio um som precursor. Proto Flag. Proto Punk. Foda. Vou colocar aqui. Você vê, dá uma olhada nesse som, Set Me Free. Pera aí, deixa eu escrever aqui pra não esquecer quando eu for editar o programa. Bad X, Golden X, Set Me Free. Então esse bloco vai ficar o Keeper of the Keys, do Supernaut, e o Set Me Free, do Bad X. Bad X. Então, vou fazer um bloco aqui. Vai lá. Meu, com sons argentinos, em homenagem aos hermanos aí. Regaça. Que come o cu um do outro aí. Você pode tudo, mano. Eu vou rolar. Vale tudo, Gil? Vale tudo? Só não vale dar o cu. Vou rolar. Um som de uma banda chamada Color Humano. Já ouviu o Color Humano? Não. Doom, a parada. Doom argentino, hein? De 73, um som chamado Humanoides. Será que eu tenho isso aqui? Dá uma olhada aí. Foda-se. Tá no disco Color Humano 2. E, pra complementar, eu vou rolar um... Continuando o espírito Fusion, do último Santos Vitus. Vou rolar um Fusion argentino. De uma banda chamada Arco-Íris. Que era uma banda meio folk, rock e tal, mas gravou um disco de Fusion em 77, se eu não me engano, chamado Los Elementales, que é animalesco, cara. Um dos melhores discos que saiu lá daquela porra de país. É fudido. E esse qual som é o nome do disco mesmo? O nome do disco? Los Elementales. É o único disco de Fusion dessa banda aí. Mas esse disco é fodão. Eu vou rolar o terceiro. Fudido? Oi? O disco inteiro é fudido. O disco inteiro é fudido. É muito bom, cara. Mas eu vou rolar a terceira desse disco, que é a... deixa eu ver... Elemental del Fuego. Cristalizando los rayos del sol. Puta som. Você vai ver. Mas baixa o disco inteiro, porque é bom pra caralho. Bom, é isso aí. Esses dois sons aí. Assim foi? Vou rolar esses dois sons aí, assim não fica muita coisa. Tá? Eu tinha separado mais dois sonzinhos aqui. Bom, então vamos fazer um quarto bloco aí, que se foda. Fala aí. Se foda, pô. O bagulho é nosso. É nosso. É 3 horas de programa aqui. Foda-se. Então, eu tinha separado um bloquinho à la Helmet. E queria começar com um som exuberante. Do Dom Cabaleiro. Sim. Que aliás eu recomendei pra você outro dia, espero que você tenha. Baixei e dei umas ouvidas. Sim. Muito bom. E aí? Foda pra caralho, né? Fudido. Baterista animalesco. Então. Eu fico tentado a dizer que talvez seja o melhor baterista de rock and roll. Pô, melhor que aquele do Helmet. Esse cara é foda, pô. Esse cara é foda, viu? Esse cara, Dom Cabaleiro, é absurdo esse cara. Qual o som? O som tá no primeiro disco, o disco chama For Respect. E o som chama Chief Sitting Duck. Certo. Som fudido, banda instrumental, total Helmet. Principalmente esses dois primeiros discos, né? No For Respect e no 2. Né? Aí depois fica um pouquinho... eles perdem um pouco a mão nessa coisa de Sonic Youth aí que mexe o saco. Mas aí, qual que é a outra? Tem que ter a marcação. Tem que ter a marcação. Riff. E na outra do bloco Helmet eu vou botar... Snapcase. Helmet. Eu vou botar Helmet. Helmet. Qual som? Esse som é uma demo. Inclusive, acho que uma demo de Steve Albini. Ah, eu tenho essa aí, de 3 sons. Acho que é Rock Messiah. Certo. Você tem esse som, hein? Tenho. Eu tenho essa demo aí. Creio eu. Grande Doom, hein? Doomzaço. Pô, esse som é foda pra caralho, tô botando aqui pra escutar. Foda. É realmente, o que pode dizer, né, cara? Realmente é a melhor coisa do mundo, é né? Tudo. Só isso, cara. Tudo. A música que... A música tem um efeito curativo, né? É, o bagulho é vigoroso. É foda, cara. Vigoroso. Olha, cara, eu vou falar pra você que não tem nenhuma banda, nenhuma mesmo, que eu escute direto desde 1900, sei lá, 95, 96... 82. De 82? Mas... Sem parar. Sem parar, sem a não ser o Helmet. Talvez eu compartilhe... Não, tem umas outras aí que eu ouço, mas essa aí é foda mesmo, acho que é a que eu ouvi mais também. É absurdo, cara. Ouvi muito essa porra. Tem outras, né? Fiquei curioso aí, cara. Tem, pô, tá ligado? Eu ouço Sleep desde que... Eu ouço as Bestos Death, cara, desde 88. Desde que você saiu, né? 87. Exatamente. Então eu tô acompanhando a trajetória dos caras aí desde sempre, né? Eu tinha contato, né, com... O mundo lá, o mundo do... Né? O baterista da banda, que ninguém conhece, do Asbestos. Né? Depois saiu, montou uma outra banda lá. Tá? Eu tinha contato, muito contato com esse cara. Então ele acabava me contando as coisas, né? Que rolou lá no ensaio. Você andava de skate com os caras em 82? Sim. Mas essa, o cara sempre me escrevia contando, ah, pô, o Matt, falando do Matt Pike, né? O Matt hoje, blá blá. É foda. Legal. Legal, cara. Você quer acrescentar mais alguma coisa nesse bloquinho aqui? Não, deixa eu pensar. Pra complementar um bloco Helmet. Napkeese? Pode ser, viu? Pô, não é ruim não, cara. É bom, é bom. Eu curto aquele som instrumental do EP. Vocês ficam, né? Você e o Fox aí ficam subestimando. Eu não, Snapcase? Eu nunca subestimei. Eu tenho CDs aqui, cara. Originais. Puta banda. Vou rolar o som instrumental do EP, cara. Puta som, cara. Então bota, vai rolar pro Fox. Esse som vai pro Fox, cara. Snapcase. Snapcase. Um gesto atrevido aí. Ousado, mano. Tem que ousar, né? Do DJ Doom. Vamos ver o que vai dar aí, cara. Eu ia colocar um Quicksand, mas pode ser um... Eu não me importo, não. Vamos de Snapcase na cabeça. Quicksand é bom. Aliás, eu tava escutando lá outro dia, o que eu vi, não? Acho que é banda nova... Ah, não, acho que é dos caras do Super Touch. Você chegou a ver isso daí? Não. Até esqueci o nome da banda, caralho. Os caras têm uma banda nova? É. Foi legalzinho até. É, mas tem a ver com o Super Touch, não? É, tá, tem um pouquinho. Pô, vou baixar então. Mas acho que não tem pra baixar ainda. Tem MySpace só. MySpace. Tem MySpace, então. Daria uma conferida básica. Então, beleza. Beleza? Alguma mensagem final aí pra aqueles filhos da puta da Vila Belmiro? Ah, vamos. Chegou a hora de. Talvez. Suicidar aí o Santos Vitos aí, começar uma etapa nova. Mudar o programa? É, até chegou a hora de amadurecer, né? Isso é verdade. Você é doutor aí em ciências sociais, sabe? Não pode ficar fazendo essas coisas. É, você se formando em teologia também não dá, doutor, né? Doutor em ciências sociais, aí tem que... Seus professores lá na teologia também não gostam, né? Imagina, cara, você vai lá, faz a viagem lá pra tribo lá do Paiacan lá e, né, tem que estar apresentado aí, cara. Os seus... A indiazada não gosta de palhaçada, mano. Os padres que dão aula lá no curso de teologia, eles deixam você fazer isso aí numa boa, não? Mano, eu vou com a camisa do Santos lá, cara. É? Faço um bom sucesso, cara. Os professor Boleiro? Professor Boleiro, cara. Como que era? Esse time tá jogando muito bem. Sem jeito nenhum. Não tem o sangue, mano. É, foda. Vai, manda mensagem final aí, cara. Não, isso aí, cara, já mandei, mano. É, então, beleza. Muita luz, muita paz. Eu tô fazendo votos aí que você vá com a gente aí. Aliás, queria aqui relatar a minha emoção de ver você chegando aqui na sua casa. Pra me buscar na minha casa aqui. me fazendo uma surpresa memorável mesmo. Eu fiquei muito triste com você, viu? É, por quê? Na hora de ir embora, eu fiquei esperando muito tempo você colocar o seu filho na janela, naquela pegada meio Michael Jackson, e você não fez isso, cara. Ele ficou muito tempo lá esperando. Falei, não, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. Nada. Não, mas você vai ter outras oportunidades aí. Se Deus quiser, cara. Vou levantar a sua criança, cara. Vou levantar com uma mão. Eu quero só que você levante ele com uma mão. Deixei ele muito tempo exposto. Chorando muito alto. Gritando, né? O primogênito, né? O primogênito. Ai, porra. Beleza, então. Beleza, cara. Vou começar a editar essa porra aqui. Já vou colocar essa merda no ar logo. Último Santos Vitus da história aí, cara. Quem. Agradecer aí quem acompanhou a gente por toda essa jornada. Acabou. Foi muito bom estar com vocês todos aí, os ouvintes aí de Cuiabá. Quando surgir uma nova safra aí de Meninos da Vila, a gente volta. A gente desenterra aí. A gente volta, porque agora essa energia ruim aí não dá, vai ser foda. O negócio é assim, como eu já dizia um grande amigo meu aí, cara. É preciso estar sempre do lado de quem vence. Ei, caralho, cara. É isso. Beleza. Aquele abraço, hein?